410 da nossa harpa cristã, Jesus, meu Rei Glorioso. Abra sua harpa cristã no hino 410 e louvemos ao nome do Senhor. Hino 410. Entrega.